Treme tudo, Vanguard! Fala o quê? O xodozão de Curuçá! E o maestro tá na área! Maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá, Alves. Vamos lá! Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. É porrazão, meu amigo, genio, batalha, meu vaqueiro, velho. Segura a pressão, Filipão na área aí, ó. Bora começar o domingo assim, vai. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo... Saudade da nossa família, bora, igreja. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa, ela mora na cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade, sempre tá na capital. É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro. Alô, Marcelo, você é sua primeira dama. Não vou trocar. Ele sempre vem no som que ele dá valor. É vencedor e vencedora, frente a frente aí, valeu. A família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Meu amigo Kena de Lava Jato, homem do Palio Treme Duro. Empresário Kennedy agora é vencedor. Ele faz o vizinho. Representa, garoto. Eu sei que é difícil um maqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. Isso, Márcio, vai. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo eu já... Rafael do Chapadão. O café é minha felicidade. O homem é bom. Mas só que ele não deixa, ela mora na cidade. Eu... Ele junto com o Miguinho, galera, com o Miguinho Som aí, ó. E ela nas faculdades sempre... Bora, você! É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona. Fala, GG! Não vou trocar. 360. Pela cidade. Toda a galera batina sempre com a gente. Pra... Bora, GG! É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro. Fala o cobrinha do Vanguard. Vou... Cobrinha do Chapadão, né? Campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda. Vanguard. Na capital. O Chodozão vai tocando pra família! Repertório novo do Filipão! Segura o paredão com o pote! Solta, solta! Treme tudo, meu amor! Vem fazer o pé, vem! Eu quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Vem só nossa pegada, deixa o vim pra valer. Quero ver tu balançar. Obrigado a toda a família do Forró do Chitão. Sempre com a gente, tá no Forrozão da Parte de Carvalho também. Galera do Chitão, valeu. Um abraço, Valdo. Se jogou, sacudiu, tô sentindo a emoção. Isso é o Filipão balançando o paredão. Tô sarrando, tô quicando e fazendo movimento. Essa puleiragemzinha. Bora, Forrozão. Tá batendo o bumbum. Olha, GG, a pedida, dia 26, 27, 28 de julho. Vamos estar no Garota Verão, no Abade, tá bom? Lá na orla, isso mesmo. Com pretinho pra toda a nossa família. Fazer um vizinho de montanha. Treme tudo, Vanguard. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Sem só nosso pé. Vai, vozeira, vai! Falei. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Sem só nessa pegada, tem swing pra valer. Direita, esquerda, no centro. Isso tá sensacional, direita, esquerda. Miguinho tá de folga esse final de semana, né, meu irmão? Isso tá sensacional. Chama de patrão. Jogou, saca o tio, tá se... Pai, salão do Rafa! Tu é o filho. Bora, Rafina! Filho, meu paredão. Tu sarrando, clicando e fazendo movimento. Viaja gelada com o CD do Vanguard. Rafina é do Vanguard! Ô, nega! Volta pro teu nego! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Léo Felipe, tamo junto. E o Forrozeiro. A solidão tá me custando caro. Que os baratos que eu tomo não dão conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro que dormi sem você. Luiz Cambista, bola segurança. Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto. Tá Venom aqui é bairro alto, viu, gente? Mas de mim não sai. Na casa do bora. Mas é uma pra frente e dois pra trás. Vem! Ô, nega, volta pro teu nego. Francisco e Bigadeiro. Os amigos Manelis do Complexo. E dia 29 tem a grande final do Peladão. Aí vamos tá lá. Como é saudade? A solidão tá me custando caro. Que os baratos que eu. Acompanhe essa primeira dama. O escuro do meu quarto tá deixando claro. Quem comigo. Considerado o Ray Miller que veio. Foi desde ontem. Curtindo o suco ele dá valor. Cada vez pensando mais. Olha aí o Condoi, rapaz. Condoi um sal. Mais, é uma pra frente e dois pra trás, a rocha. Volta, volta, volta, volta. Ai, nega, volta pro teu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega, volta pro teu nego. Ou então eu bebo, mas ou então eu bebo. Baby, volta pro teu nego. Mas ou então eu bebo, e ou então eu bebo. Baby, volta pro teu nego. Ou então eu bebo. Da parte de Amar e a domingueira vai acontecendo pra nossa galera. Pode chegar junto pra tomar todas. Som do Vanguarda Netona. Empresas Bom Preço de Curuçá. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Puxa logo ela pelo braço, vai. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Bora tomar uns pacotes e pacotes. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Agora canta pra ela, você canta. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Vontade. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Maestro DJ Valdo Alves. Mas ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Despedida da Márcia, ela que tá indo pra Pouso Alegre, para o bar, em Minas Gerais. Pé. E tá aqui hoje no Vanguarda, né? Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Rara, ela é tipo. Ela quer de Guibe Caju. E adivinha só. Canta pra ela, Curuçá. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. O melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Você que tá vindo beber, me curtindo e dançar hoje. É o Rafael Valdo. É o Fabinho. Tocando pro Bobão. Do jeito que o povo dá valor. Agora a gente, domingo e segunda, o Vanguarda vai estar no Forrozão do Chapéu, no Bosquinho de Marapani. E tu sabe que é mais uma tradição, se a tradição é ele. Ele! O Xodozão de Curuçá! O Xodozão chega e detona! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. A bandida. Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada. Que tava errada, tá desesperada. Já bola! Louca pra me encontrar. Tô bebe, vem me procurar. Empresário Kennedy agora é vencedor. Ele faz o V. Ele é Vanguarda, Brasil! Eu sei que você fala por aí que não. loucura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eita, Raimundo derramando, Raimundo, bora beber, bora beber. Eu era só uma distração. Chega do Rocha, você que veio do Abade. Sua diversão. Toda a galera aí, nosso muito obrigado. Vencedor. Esse é legítimo. Vanguard. Mas tá sentindo falta da cama pra rodar. Veterano. Vamos pela casa. Tome grito. Cheiro de amor no ar. Cheiro. Cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vim da... Lendo Macedo, um abraço muito carinho, Leandrinho. Louca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Bebe, bebe, bebe. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe. Bebe, vem me procurar. Bora beber, Curuçá, domingão. Baixe nossas festas. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil. Site Melody Pará. E canal Master CDs no YouTube. Só no momento. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Tá na hora da cacetada! Vamos começar assim, Curuçá. O domingo pra nossa família que mais cresce na região. E você que tava com saudade dele, aproveita o domingo. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Vanguard. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em... Ô maestro, não machuca muito. Tecnicamente tinha que ser apenas um objeto. Aproveita pra beber, pra dançar, Curuçá, vem comigo. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz, hein? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Segura o teu coração que é sua emoção. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Lá no Mini Center. Mini Center, bom preço e supermercado, bom preço. Organização dele. Naldo do Bom Preço. Da 007. Pega a primeira dama, bora dançar. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais... Lá no bairro, Salão do Rafa, no Piauí, só toca Vanguard, tô sabendo. Ser discreto, enxergar... Como é, ó? Corpo que... Saúde. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Vanguard. O treme tudo. Como é que faz? Como é que faz? Quando a quer ser algo mais. Quando o quê? Quando o amante quer ser algo. Sequência do GG 360. Os canalhas da matina. Ele dá valor. Como é que do Jorge GP daqui a pouquinho, viu, GG? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Maestro DJ Valdo Alves. Já tô tocando pro nosso povão. O nosso CD no domingo vai começar assim. Assim. Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, é muito louco, não sei explicar. Só tomando uma. Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paz. Francisco de Piquiateua. Olha, você mexe com a minha imaginação. Treme tudo. Pega suas coisas e vem morar comigo. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou levar teu café na manhã na cama. Luiz Cambista. está feliz da vida. Obrigado, mulher! Bora, segurança, vem, vencedor! Leandro Macedo, meu irmão. Te beijo na boca, você fica louco. Rafael do Chapadão considerado. O homem é bom. Quero ter você. E é no biquinho. Um magnífico, super dinâmico. Amor, a força do som. Condoi um sal. E quem vai tocar é o DJ Netinho Popular. Amor, DJ Iago Talentoso e DJ Nando Moreno. Opa! Solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda, não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Não larga a primeira dama, não larga não, viu? Logo você, bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado. A sequência que consagrou o Vanguarda em todo o estado. Tá tocando no nosso setor. Quer conhecer o... É um conselho. Não larga a primeira dama ela... E não larga a cerveja. Essas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mulher. Olha a revolta da mulher. Piriguete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Treme tudo. O seu amor tem trauma do passado. Alô, Jeco da Rocha. O sentimento deve tá rachado. Faz jus ao nome aí, garoto. Mas eu entendo você. E o coração com dor, como é que tá teu coração, hein, garoto? O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Quando fere o coração, amor, tem que ser do comecinho, tijolinho, né? E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu corpo. Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Vai ter amor espalhado na sua areia. Não vai chorar, Márcia, pelo amor de Deus. Bora beber, mulher, vai. E tijolinho por tijolinho, vou reformar. Olha a Nilda por ali também, pirando cabeça. Coração. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso. Vai tocar no mix som com certeza, com certeza. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de ser. Aqui não! Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro. Para o Marcelo da Matinha, sua primeira dama. Ama também briga. O parceiro GG representando sempre. Sabe... A terceira festa em seguida, hein, GG? Para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Eu te falar uma coisa. Que bom você veio. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Fala, Leandro Macedo, como é que tá o Vanguarda? Fala aí. Lindo, tá tudo lindo. Maestro DJ Valdo Alves. Passa teu sorriso, nos teus braços fiz teu abrigo. Kennedy, que acerta aí de leve, garoto. O mundo conspirou. Empresário Kennedy agora é vencedor. Ele é a sua primeira dama. E a Bia do Vanguarda também, Bia. Faz um eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Rafael, que canta é essa? Que canta aí, Rafinha, vai. Eu tô chonado em você. Rafael do Chapadão, canta agora, garoto, vai. Eu tô chonado em você. Você me ganhou. Ele canta assim, Valdo. Vou beber. Vou beber. tudo. Vanguard. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Pra que você tá de leve, mano? Eu preciso experiência. Tenho medo da dor. Empresas Bom Preço. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Alô, meu parceiro, quer com o Sat? Cadê você, garoto? Chora, chora, não vou. Esse é considerado também. E nem morrer de amor. Tá fazendo ver. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática, português. Geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não... Canta vocês, canta! Prova de amor. Bola Segurança de Curuçá. E aí, garoto? Prova de amor. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Essa é uma dose e um cedro, meu irmão. Ei, flor. Desculpa. Olha, família, falando em dose. Ali no House Mix tem taças personalizadas. Do seu time do coração. E do Vanguard também, com o Raul da produção. Compre lá. Tá baratinho, últimas unidades. Sou um bom jardineiro e vou cuidar. Dança, Raimilê! Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar, sou. Canta, Guru Savas. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar. Maestro! Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar, só um pouquinho. O xodozão de Curuçá! Me tá mandando esse oi, por quê? Não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em... Já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilo. Meu amigo Roberto, galera do Forró do Chitão. Agora tá pensando, sempre fazendo ver na região. Já que eu vou, só tem vencedor por aí, né, meu irmão? Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Segura, Robinho Souza! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Canta pra ela, Raia, agora, vai, canta. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara. Pelo que eu conheço, Bola Segurança e o Muré, meu irmão, por ali agora. E adivinha. A Valdo não machuca, vai devagar pra começar, Valdo. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda. A nossa amiga Thaís, filha do café. Vontade de... É Thaís do Bom Preço agora, tô sabendo. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Obrigado, tá por ter vindo, viu? E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. Ei, garçom, traz o balde pra mim aí, por favor, rapidinho, tá bom? No, bora começar. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando. Quem tá solteiro aí, gente? Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Conheci você. É verdade que solteiro não trai, é verdade, Rafa? Diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Mas ela veja, deixa o cara demais. E fica cobrando. O cara solteiro, ela fica cobrando. Que você escolher. E ele tá cantando, ó. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence. Por quê? Canta! Solteiro não trai. Solteiro solteiro aí, hein? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Windows Brothers. Sucesso todo o Brasil. Segura o Rafa do bairro, salão do Rafa. Eu me sinto, não aguento. Vai começando, garoto. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando o da lua, filho do bebê. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Porque me quis. Se tá tornando difícil pra mim. Papai do ano. Se tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Gira, tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Primeiro já tá na tela. É só apertar uma dose, um cérebro. Me ver uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de par ela vem. Um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O amigo Jeco do Arrocha que vem do Abade, ele toda comitiva. E aí, Robinho Souza, tudo tranquilo aí, meu irmão? Atende aí, o Zé da recaída tá ligando. Tá feliz da vida hoje, né? Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Tudo Vanguard, o xodozão de Curuçá. Fala que você sente saudade. Pra você e pra ela, Raí, tá aí, ó. Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade. Que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela... Onde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração pra você. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. Maestro! DJ Valdo Alves tocou a nossa... No comando! Você voltou de vez pra cuidar... Tem o Rafa 3Z! Toca aí, DJ Fabinho! Pequeno mestre! No treme tudo! Vanguard eternizou o nosso amor. É uma loucura. O som que é uma loucura. É o Vanguard chegando, chegando, chegando. Bota pra tremer o cenário. 3, 2, 1, e agora? Yeah. Aventura. No domingo a gente sempre faz assim. Pro nosso mão que vem beber, vem curtir. E hoje no setor. A gente vai tocar também do jeito que a galera dá valor. De tudo para todos. O novo xodó da região. Treme tudo. Vanguard. Explica-me por que razão não me mirar. Francisco de Piqueteu a você. Pessoas tão estranho, passeou e faz os sentimentos. Gabrielzinho, sua primeira dama hoje aqui, né? Leite, estar-me, mientras demores por dentro. Sabes bem que não puedes olvidar-me, muito menos engañar-me. Agora, bola, segura, segura por aí, papai. Meu amigo Messino do Mercado, ele é, cara. Vencedor. Abraço pra você, Messino. Valeu mesmo. Se antes de inventar-se o amor, já eu te estava amando. Marcelo! Homem da batida. Romeu e seu único eterno amor aqui com a gente. Valeu. Te voy a ser sincero e confieso, no te miento, te extraño. Obrigado, Raul! Homem do Tauá. Estou tanto tempo, eu guardo teu retrato. Que faz com você, vai? É Vanguard. Uma loucura, loucura, loucura. Pense no tempo bom. Empresário Kennedy. Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Segura, GG! Se você pretende viver um grande amor, lateral cobrinha do Chapadão. Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Pense! Sou seu servo, seu objeto. Disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Vence o transformador. Vendo Marcelo com o Pablo. Mais pólvora. Um eremita. Já já. O meu vago como um predador. Homem dos manosos, Marguerite. Sou o centro do seu prazer. Avassalador. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu trovador. No bar do Rafa. Apenas um outro canto. No salão do Rafa. 3, 2, 1 e agora. Vanguard. Novo treme tudo Vanguard. Só pra quem se lembra. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto. Alô, Kiko Sartre! Pra se ligar! Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. A massa partiu Minas Gerais, né? Parte e viver junto a ti. Paulinho! Homem da promoção do Natal, uma bad, vai estar chegando, Paulinho. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Canta, Luiz, canta, vai. Imagina como te quero, quero. E sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Treme tudo, Vanguard. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Quem se lembra assim, vai? Jura que não vais me esquecer. Jura, jura. Pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri. Fazer, esse amor se acabar. Vanguard tá aqui. Jura. Na Tia Luri, na cidade de Curuçá. Jura, é mais um CD pra coleção dos vencedores. Jura. Daqui a pouquinho, o nosso grupo oficial do Vanguard. Que amor que sinto por ti. De Curuçá. Chapa da mídia. Imagina como te quero, quero. E sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Um giro que o Pará já consagrou. As estruturas do Vanguard não estão com pressa na Tia Luri. Ele tá cada vez mais bonito, mais completo. Minha proteção de luxo. Tá na hora de tremer o cenário. Vai tremendo, vai, vai, vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vou girar mais uma. Pra começar o domingo. Tem muita coisa boa pra você hoje aqui. Você pela estrela pode chegar junto. Curtiu o Xodozão! O Xodozão de Curuçá! porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conto. Vale o treme tudo! Me trata do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te recuperar. É, mulher, não esquenta a cabeça, só uma fase, passa logo, viu, meu irmão? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Com dois e um sals. Um escravo do amor. Ah, moleque bom! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conto. Leandro Macedo dos Manhosos. Tá ele, Luiz Cambista. Calma, Luiz, calma. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Bora pra dançar. Eu te falei que é um giro das principais. E o cenário vai envolvendo a... Treme tudo Vanguard. Vanguard. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Quem lembra dessa? Espero um dia poder te encontrar. E reviver aquele. Vai tocar no balo, Rafa. Não pude tirar. Prepara a caixa de gelo na bola, Rafina, viu, meu irmão? Estou a procurar. Coisa boa demais, hein? Esse Marcelo, você que veio. E cara, carinho, e viva pra me amar. Tá no som no momento. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Por quê? Porque não vem me ver. Volta, volta. Volta. Chapadão, obrigado você por ter vindo, Rafinha. O homem da missão aí, da família Chapadão, organizador, aqui comigo, junto com o seu assessor Miquinho, é verdade. Dois zagueiros por ali e um lateral aqui do direito, o lateral copo. O atacante Rafa 3D. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor aonde ele chegar? E o goleiro Paulinho, né? Ai, sim. Raul, na promoção, Chino Pré! Alô, Curuçá! Vem fazer o mesinho! As emoções vão acontecendo e ele tá de volta! Treme tudo Vanguard de Curuçá. A minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Canta pra ela, vai. Baby, vem, me ame. Lembra? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra um GG. Onde eu ande, lembro de... Domingo vai. É um forrozão no chapéu, GG. Qual o som que não vai cochilar? Vanguard. Eu tô sabendo, garoto, tô sabendo. Sei que te perdi. É no tempo bom que fica mais gostoso. Vanguard. Quando escutar vai lembrar. Aquele tempo vai. Quando você escutar vai lembrar. Sei que você vai lembrar. Dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar. Chaco da Rocha. DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Só pra quem se lembra assim, vai. Guerreirão, uma emoção. E o Vanguard é o quê? É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, uma emoção. Seguro meu palio, trime tudo, meu empresário Kennedy Castanhal. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Quem não dança vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Obrigado, Taila, a Tami e a Maiara. Sempre fazendo vizinho na região. Olha, menina. Pensa numa música que teve muita gente que amanheceu tomando uma. Você lembra, lembra? Toque. Acha da onde, hein? Aqui no meu coração, na nossa canção, está bem junto a nós. É no tempo que a galera falou, aquele tempo bom. DJ Billy, amo você. Como o quê? Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez. Segura, Rafael do Chapadão. Segura. Treme tudo, Vanguard. O xodozão de Curuçá. Bora, meu Vanguard, detona. Vai, detona. Yeah, yeah. Até hoje lembro. Lembra do que, minha filha? De você. Saudade dessas, hein, Codô? DJ Gini, não tem como o cara não tomar uma. Chamar. Desse jeito, Rai Milene! No pop som, preciso ter o seu amor. Curtindo pop som. DJ Gini é quem vai tocar. Vanguard. No pop som, o som que arrasta o povão. Com DJ Gini é emoção. Eu vou ficar aqui e te amar. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Em todo o estado do Pará, no nosso canal Master CDs no YouTube, Sandro Souza, site Melody Brasil e o site Melody Pará. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, está vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fraco. Ô, música para si, é o que pense não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, é compromisso, eu vou... Verdade, Rafa 3D, toda quinta-feira. Meu amor, não me... Rola o som das marcantes no City Bar. E alguém fala... É o ponte da galera oficial das marcantes, quinta-feira, gente. Des... Aqui em Curuçá. Organização do Anguê. Assim... E avisar geral, Rafa, que dia 25 de julho, o aniversário do maestro Valdo Alves esse ano é no City Bar, quinta-feira, de segura, 1 de 10 do Vanguard. Liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Chegou na hora certa, Fábio F10, o Minas Marcante. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Meu parceiro Raul 160. Ele já chegou e falou: pelo amor de Deus, não faz isso. Senão não vou trabalhar amanhã. Treme tudo. Segura, passamos. Assim arrependido a cantar. Meus sentimentos nessa história de quem amo. Lá no Mano Rafa! Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Canta aqui, Nishi, vai! Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Leandro Marcelo, porque essas músicas não sei de Leandrinho. Mas tem motivo para voltar. Qual tempo bom bola, segurança? E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida não vou mais esquecer. Vai embora, não! Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai. Maestro DJ Valdo Alves. Bora girar. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Mais uma. Segura, Curuçá. O som que é uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop. O Marcelo da Matilha tá pirando o gamezão. Super pop. Era tudo que ele queria, o Vanguard no setor. Super pop. Pode crer, maneiro. DJ Juninho, DJ Edson vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Vanguard, Vanguard. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super. Vai rolar no talão! Super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do. Só tomando uma, vou te contar. Super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada. De som, super pop, o som do Bobão. Bora fugir! Imaginando vai, vai! Ô, xodozão de Curuçá! 3, 2, 1, e agora? Treme tudo, Curuçá. Aí o cara pega a gatinha, dá o rolê no domingo, traz ela pro Vanguard e ela já vai se empolgando e vai cantar assim pra você agora. Toda mulher sabe cantar essa, canta aí, mulherada. Canta agora, canta! Sou louca por ti. E o desejo, hein? Meu desejo é você. Obrigado, Tayla, Tami e a Mayara. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor. E hoje, hoje, hoje, hoje eu vou curtir. E o baú toca. Se quando toca pra mim. Furacão do som. DJ Edilson de Elson, são os melhores DJs. Cada vida do Madolanda. O Treme Tudo. Novo. Novo. Novo Treme Tudo Vanguard. Pra se falar, é? Pra se falar de amor. Tem o quê? Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Posso falar, tudo que eu quero é me refazer. O que vai ter de gente bebendo com esse CD, eu vou te contar, meu irmão. Eu não me vejo mais, me entregue. Segura, Fábio, Fábio, Fábio. Você, feriu meus sentimentos. Já começou. Mentiu, me usou e não quer mais. Treme tudo. Você feriu meus sentimentos. Oh! Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil, canta aí, GG. Viver assim. Não sei que não dá valor nessa sequência mesmo, pode crer. Só falta você no meu coração. Tem que mudar, garoto. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. O maestro chega e detona. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Vanguarde, vem, vem, vem. Vem pra me amar, no ator sonoro do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Gabriel Sino do Bom Preço. Vem pra me amar, com DJ Wesley Vumi. Homem do Facebook. DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim. O novo Tupinambá. De Curuçá. Tocando aquelas que não cedem pra passar no domingo. É o Maestro Valdo Alves, o Fabinho, o Rafa 3D. Banda Fruto Cheio. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Se pensas que me enganas, enganando essa paixão. Se entregas facilmente, se me olhas sem razão. Uma dose, um cedo aí, bora segurança. Daqui a pouquinho é Bairro Alto. Meu amigo Robson do São Pedro do Meio. Tá na área também. Mas volta. Fala, Messi! E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse. Meu amigo Jefinho. Te dar minha vida e levar meu amor. Segura, Luiz! Cambista! E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. Hoje ele tá feliz, né? De um som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Alô, Gondor e o Sound. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção. Qual o teu som? Fala pra mim, Gondor. Vanguard. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Então você é vencedor. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. Pra quem se lembra? Say that you are good. de revelação. Canta. Próximo domingo e segunda-feira. Domingo, forrozão do Mosqueiro. É o forró do Chapéu e Marapani. Na segunda é toca tudo. E tem o som do momento. Fala quem tem. Treme tudo, Vanguard. O xodozão de Curuçá. Loucura, loucura, loucura essa música aqui, eu vou te contar, meu irmão. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora. Não vai embora, não vá não. Pois quem sabe, um dia a gente a... Canta, Curuçá, comigo, canta. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor, perdoa, vai. Perdoa, meu amor. Dá um bagaço, cerveja e canta. Perdoa, por favor. Ray Miller, sua primeira dama, ele veio desde ontem fazendo o Led Montana. Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passamos. Toda quinta-feira, sei que está o melhor das marcantes no City Bar, viu, gente? Vacilo. DJ A, Fábio F10, auxiliando os melhores DJs da região, bola. Pode crer, meu irmão. Desculpa, mas eu te... 25 de julho! O aniversário mais do Vovó já sendo no City Bar. Te imploro mais uma chance. Um bolo de 1 metro, valeu, Fabinho. Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Perdoa. Perdoa, meu amor. Perdoa, vai. Perdoa, por favor.